Olá, amigos. Então, eu e a Júlia estamos estreando um podcast novo, sabe? Tenho certeza que vai ser um hit. Júlia, você pode dizer para eles como é que é o nome do nosso podcast? Não. Qual que é? A gente combinou agora que esse vai ser o nome. Muito criativo, sabe? A gente estava bebendo e decidiu fazer um react da final de RuPaul's Drag Race. E agora a gente decidiu que o nome do nosso podcast vai se chamar. Se beber, não reaja. Olha só, que criatividade! Muito bom. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É isso, amigos. Fiquem agora com o podcast. Hoje eu tô aqui então com a Júlia Rinaldinho e a gente vai fazer um react da final. Da final não. Do lip sync final de RuPaul's Drag Race. Tudo bem com você, Júlia? Tudo certo. E com você, Renan? Eu tô ótimo. É um prazer estar aqui. Queria agradecer esse convite para mostrar o meu trabalho, que é ver o RuPaul's Drag Race. Que isso, eu que agradeço a sua participação. Pra quem que você tá torcendo, Julie? Evie Oddly! Evie Oddly, somos todos Evie Oddly nesta noite. Hashtag. Então, só vamos recapitular o que aconteceu. Ainda não vimos o lip sync final. Hoje é sexta-feira. Ficamos um dia inteiro sem entrar na internet, Facebook e Twitter e Instagram para não saber o que aconteceu na final, que entrou no ar nos Estados Unidos ontem. Pra vermos hoje, marcamos para sexta-feira. Ai, Eu tô. Calma! Eu preciso contextualizar o que aconteceu. Comer um franguinho e tomar uma cervejinha pra fazer aquela coisa que começa com F e termina com E, que é o quê? Final de RuPaul's Drag Race com o coração de Evie Oddly. Isso mesmo. Não terminou com E desse que. Evie Oddly? É que eu falei Team Evie é no verdade. Twitter. Tudo bem, tá tudo certo. Então, só vamos recapitular o que aconteceu. O que que você achou do lip sync da quem que foi primeiro? Da Brooklyn. Da Brooklyn contra a Silk. A Silk fez um review meio que assim, sabe, previsível. Tava muito previsível, ela só se jogou no chão, saiu rolando, achei nada a ver. E a Brooklyn teve uma novidade aí que ela lançou no mercado, que é o review de sapato. Muito bom. E. Não esperava. É, review de sapato, Foi né? muito bom. Infelizmente ela ganhou pelo review de sapato. Mas assim, posso comentar um negócio? A Silk foi muito corajosa. A Silk, se uma coisa a gente tem que oferecer pra Silk é que ela tem coragem. Chamou a competidora, a dançarina da season. Coragem porque noção não tem, já diria o ditado. Já diria o ditado. Só deixa eu acho que a Silk fez um cálculo mental ali. Você viu que ela demorou pra responder? Ela fez um cálculo mental. Ela pensou: eu quero fazer o lip sync final contra a Ivy. Então o que eu tenho que fazer? Se tirar eu tirar a Kyria, se eu escolher a Kyria, vai o lip sync. O segundo lip sync vai ser Ivy e Brooklyn. Vai, e daí pode ser que a Brooklyn ganhe da Ivy. E ela não vai fazer o lip sync com a Ivy na final. Então ela falou: ah. Se eu escolher com a Ivy agora, também não vai ganhar no final. Então eu vou escolher a Brooklyn pra poder pegar a Ivy no final. Acho que esse é o cálculo que ela fez e se ferrou. Infelizmente, Silk não. Óbvio que é se ferrar, né? Tadinho, eu gosto da Silk. Meu coração é da Silk. Eu adoro a Silk. Eu não gosto da Silk. Você é gordofóbica, por isso você não gosta da Silk. Agora vamos comentar o segundo lip sync que foi Ivy. Contra a Kyria. A Kyria tava bem nervosa, né? Tava, começou muito obviamente, nervosa. Bem nervosa. E o review dela também foi bem previsível. Sim. Ah, a Ivy, aparentemente, uma coisa escrita na calcinha, mas não deu pra ver. Não deu pra ler. Queria ver aquela calcinha. Queria lamber aquela calcinha. E ela dançou muito bem, terminou com uma bagaça lá de contorcionismo. É, muito legal. Sim. Ivy, né? Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Sim, vamos esperar que ela ganhe. A Kyria foi bem, foi uma boa competidora, só que o problema é que ela tava muito nervosa. Tava, e ela fez umas coisas meio óbvias, né? Ela fez uns reviews meio óbvios. É, ela parecia que ela não sabia muito bem a música, na verdade. É. A dublagem dela foi meio estranha. É, mas a Ivy ganhou por Acho que a Eve ganhou mais pela, tipo, atitude do que pela. É. Do que pela. Ela dançou bem, mas, tipo, a atitude dela foi a atitude de ganhadora, sabe? Porque ela vai ganhar. Tanto a Eve quanto a Brooklyn, elas fizeram o lip sync com a atitude de quem já ia ganhar. Então, por É. isso que elas ganharam. Então é isso, você precisa acreditar em você mesmo para você ganhar. Acredite em você mesmo. Acredite nos seus sonhos, use drogas. Agora vamos comentar. A gente tá agora, pausou, no vestido da Brooklyn. Que tá escrito review, Muito review, review. bom. Nossa, ela. É que assim, arte, coisas que já fizeram na arte, assim, depois de Da Vinci, você não repete o Da Vinci, porque você tá fazendo um pastiche do Da Vinci, sabe? Você não Depois da Sasha Velour, você não repete a Sasha Velour. Se você chegar no na final de RuPaul e tirar rosas da sua peruca, já foi feito isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer review de sapato e tem que trazer um vestido escrito review. É muito bom. Odeio essa branca. Odeio essa Eu branca. adoro. Tinha três queens negras. Se uma Queen branca ganhar, eu vou ficar muito puto. Mas é isso, o vestido dela foi muito bom. Ela merece ela ganhar, mas nós somos Team Eve. Agora vamos dar o play e fazer um react em podcast. Saca só. Você sabe Deixa eu que abrir minha ninguém. cerveja agora. Ai, você divide comigo que a minha acabou? Divido. Eu falei pra você que a gente ia usar uma cerveja. Eu vou postar depois na internet. Vai Ó, 5 minutos só. nada. Você me chamou de gordofóbica. Eu só dei risada porque eu sei que você tava fazendo uma piada. Você vive falando coisa de mim na internet também e pros outros. Fazendo piada. Ai, René é homofóbico, René é Não transfóbico, é? BBB é machista. Mano, eu E sou o é homem mais mesmo. perfeito que existe. Vou dar play. Você não sabe o que você tem nas mãos e você não sabe lidar com o quão perfeito eu sou. Dá o play aí. Eita, que gostoso. Ai, meu Deus, é tanta emoção. Cheyenne, muito bonito, aliás. Sou hétero. Ai, tá bom agora. Heterossexualmente Ai, falando, tá bom. Cheyenne é um rapaz muito bonito. O nome dele é Cheyenne? É, nome da minha prima. Pois é, nome de mulher, né? Que pena. Ó. Ah, não, não é. Eu quero que você veja a corrida Naruto. Ah, não, passei já, foda-se. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai indo no ladinho, isso. Ai, inclusive o discurso da. Como que é o nome Nina da. West, muito bom. Perfeito. Oh, volta, volta, volta, volta. Ok. E a Aquaria branca azeda. Nada a ver o vestido dela. De passarinho, que som é esse? Perfeito, é Passarinho Brooklyn. na review. Muito bom! Eu quero ver muito o que ela tem embaixo desse Não vestido. tem review. O review é que não tem review. Ai, meu Deus, tô nervosa. Ai, Meu Deus, Ivy. Só queria dizer. pera, pera, pera, tá em espanhol. Ai, é muita emoção. Ah, deixa eu aproveitar para comentar aqui para os ouvintes. Eu só queria dizer que eu tô esperando isso, essa final da Ivy Oddly, ganhadora, mais do que eu esperei pela final da Recopa do Atlético ontem. Até porque não passou na televisão, passou num outro rolê lá que não, nem deu para assistir. Olha esse Mas olho. eu tô esperando por essa final mais do que a final do Atlético. Quer dizer que agora eu sou LGBT? Não, você quer levar um Ok, soco? então ainda não sou. Eu não sou hétero ainda. Eu achava que era assim que funcionava as coisas. Olha aqui! Sim, reflete a cara Espelho! dela. Muito bom! Meu Deus do E céu, aqui, não ó, tinha percebido! é olhos no peito dela. Caralho, Ivi, muito bom! E o olho dela, tipo, é uma coisa só, escorre aqui assim, ó. Perfeita. Nossa senhora. Perfeita. Já quero mijar já, mais uma aí. Meu Deus, eu Ai! gosto dessa música. Eu também. Foi a primeira música da Lady Gaga que eu gostei. A Ivy parece nervosa. Para, Renan! Mano, eu me decepcionei com o Atlético ontem. E precisa ganhar. Precisa ganhar. Okay, me decepcionei, perdeu. Meu Deus do céu. Eu vou deixar a cerveja do lado. Eu não vou tomar, vou ver. Tá. Nem fizeram nada. Nossa, que lindo. O rosto da Eve tá mais expressivo até agora. Socorro. Eu esperava mais desse review. O review é que tem uma outra volta embaixo, sabe? É. Nossa senhora, a Ivy é perfeita! Nossa, mas é bonito. Ivy ganhou, Ivy ganhou, Ivy ganhou. O rosto, a expressão facial importa mais que a dança. Ela tem que ganhar sem review. Ganhou demais. Ai, que lindo! Meu Deus! Ai, eu tô entrando. Olha isso, sim, meu Deus! Sim, muito bom, parabéns! Ah, ganhou demais! Ai. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Sem fazer um review. Quer dizer, isso foi um review. É, foi um review, mas... Meu Nossa. Deus, meu Deus. Muito bom, parabéns. Ganhou demais. Merecido demais. Meu Caceta. Deus, pau meu no cu dos brancos, Deus. Das brancas. Meu Deus. Meu Deus, eu tô em choque. Meu, foi muito bem isso. Ai, eu tô muito em choque. Mas assim, se dançar valesse de alguma coisa, a musculosa da season passada seria a campeã, né? É, mas o tem que ter personalidade, desculpa, querida. Você não tem personalidade. Ah, eu gostei da roupa de baixo. Não foi melhor. É, mas foi... O primeiro vestido foi melhor do que a roupa. Eu esperava mais desse review aí. Sim. A expectativa, o hype foi muito grande. Ah, é óbvio, né? É óbvio. É óbvio. É óbvio. Ai, meu Deus. Não grita muito alto, só um pouquinho alto. Ai, meu Deus. Ai! Sim. Eu amo! Perfeita, perfeita! Perfeita demais. Nossa, muito bom isso, mano. Ela ganhou com personalidade sozinha. Sabe, quem tem personalidade não precisa fazer review nada a ver. Perfeita demais. Ah, oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, perfeita, perfeita. Perfeita demais. Ai, vou chorar. Será que elas sabiam quem que ganhou? Ou elas fazem... Na gravação elas falam... A Ru fala que as duas ganharam. Nossa, adoro a risada dela. Não, acho que sabia, porque como é por lip sync, não tem como. Tá, mas o final é gravado. Ah, é, eu sei. É que os final sei, de antiga... eu sei. É que assim, os final... Eu sei, eu entendo. O final de antigamente era gravado todo mundo. Sim, mas como é o lip sync, não tem sim. como ter empate. Eu sei, mas calma. Eu tô falando... É que nos final de antigamente, você claramente percebia que, tipo, o ganhador, ele só tava mostrando... Vou repetir o que eu falei, porque passou a moto. Os final de antigamente, claramente, o final dava pra ver que a pessoa não sabia que ia ganhar. Porque, tipo, ela tinha ganhado, ela, eu tipo, tava toda... não sei o que lá. Só tô gravando aqui, né? Vai que eu não ganhei. Que era, tipo, três final gravado diferente, né? Agora a Ivy, ela parece que ganhou. Parece que ela sabia então, que ela ganhou. Mas é porque é lip sync, não tem como Mas é falar. Que, tipo, pra guardar esse segredo por tanto tempo... Não foi pelo menos tempo. Uma semana, né? Não é tanto tempo, porque elas vêm... Tipo, quando elas fazem o... Reunion... Uhum. É, elas já viram todo o programa que foi lançado. Uhum. Então, tipo, o Reunion foi gravado semana passada e isso foi gravado logo depois, provavelmente. Foi gravado semana passada, não uhum. é? Quer dizer, no tempo da internet, uma semana é muito tempo. Uhum. Mas em alguns lugares, inclusive, tem os spoilers, na verdade. Se você quiser, tipo, for atrás, você acha. Ah, tá. Mas, enfim. Ivy Oddly, você merece. Perfeito. Você é perfeito, eu amo perfeita. Você. Você quer casar comigo? Eu acho que, ó, quem que foi as ganhadoras que mais mereceram? Acho que Ivy Oddly. Ivy Oddly. Bianca Del Rio mereceu muito. Bianca Del Rio? É. Ó, na primeira temporada, tava muito entre a Nina e a Bibi. E tipo, a Bibi mereceu, sabe? Os vestidos dela eram muito bonitos. Na segunda, quem ganhou? Foi a Raj, né? Não, a segunda foi a Tyra. Tyra. Eu sou foi time a Tyra? Tyra. Foi a Tyra. Era a Tyra, Jujubee e Raven. É, né? Eu não gostava da Raven, porque a Raven fazia bullying com a Tatiana. Não, mas pera. Não, a segunda foi a Tyra. Raja. Não, a Raj é a terceira. Porque eu lembro que eu parei de ver quando a Tyra ganhou. Sim, a Tyra é a segunda. Mas eu vi a Raja. A Raja é a terceira. Será que eu depois. Voltei a ver? É, você acho que eu voltei a ver a Raja. Mas enfim, eu sou time Tyra Science, eu sempre fui. Assim, porque a Tyra, ela é muito perfeita. Ela... Não, ela é linda, sim. Mas uma escrota. Ela é escrota, mas tipo... Ela é uma boa queen. É que assim, eu acho que a segunda e a terceira temporada foram muito ruins... Em comparação com a primeira. A primeira, tipo, qualquer uma que competiu na primeira temporada ganharia a segunda e a terceira temporada. Com exceção da Raja. A Raja foi a única boa competidora que teve na segunda e terceira temporada. Parece que eles gastaram todas as drag queens que tinha boas na primeira temporada e na segunda e terceira não sobrou o drag queen boa. What? A Manila é a Latrícia da quarta? Da Latrícia quarta. Eu não gostava da Manila também. A Manila é boa, mas tipo... Ela é bem boa. Não gostava também. Ela era, fazia muito bullying. Eu odiava aquele... O grupo dela lá. Grupo. Como é que é? Headers. As Headers. Nossa, meu Deus do céu. Que nojo. E eu sou team Shangela também, né? Shangela. Pra vida toda você team perfeito. Shangela. Elas perfeito. Faziam bullying com a Shangela. Shangela, inclusive, winner da Season 3 de All-Star. Season 3. E... Junto com Bendela Cream... Winners. Winners. Por que tem um negócio do MBL salvo aqui, Renan? Eu devo ter feito algum meme. Enfim. Quarta temporada. Quarta temporada, Sharon... Sharon? Sharon Needles mereceu. Ah, mereceu. Mas ela é nazista, filha da puta. Mas ela mereceu. É, mereceu. Dá se bem que a... Qual que é o nome da velha? Sei lá. Chad Michaels. Chad Michaels também. Ah, ela ganhou o All Stars. Tipo, ela ganhou muito fácil o All Stars. O All Stars foi feito pra ela ganhar, né? Que nem... Nossa, o All Stars às vezes é tão cotado, né? Uhum. Tipo, o All Stars, o 2, foi feito pra Alaska, Alaska. Ganhar. Ridículo, inclusive, era pra ter a Katia ganhado. Uhum. Eu vivi a época que a gente inundou as redes sociais com a hashtag da Katia pra RuPaul desvalorizar, falar, foda-se, vai ser Alaska mesmo. Pau no cu da RuPaul, mentira. Te amo. O único que não teve uma ganhadora clara, eu acho que foi o 3, né? Porque o 4 também foi feito pra Trinity ganhar. Porque não, a Trinity era uma das melhores. Eu acho que o 3 foi feito um pouco o 3 pra tinha... Bendela. Não, não foi pra Bendela. A Foi. Bendela ganhou todos porque a Bendela era foda. Aliás, Sim. minha drag queen preferida é a Bendela Creme. A minha é a Kátia. É, eu acho que. Quem que é seu top 5? Top 5 da vida? É, todas as seasons. Agora é Evie Oddly com a Kátia. Eu gosto da Bianca, apesar. Eu tô relevando todas as piadas mega preconceituosas que ela faz. Pois é. É que ela é velha, né? Gente idosa é foda, né? Gente idosa faz. Só tem piada de gordo e. Shangela. É. E eu gosto da Raja porque ela mexe com a minha bissexualidade. Odeio a Raja, odeio a Porque Raja. você é hétero. Não, a Raja mereceu ganhar, mas tipo, ai, ela é tão. Só que ela ganhou porque nem não tinha competição também na season dela. É, deixa eu ver, o meu top 5, a Ah, Bendela. Latrice, Latrice, Latrice. Tá, o meu top 5 é a Bendela, a Katia, agora a Ivy Oddly. Talvez seja um pouco de. Porque foi recente. A Bob the Drag Queen é muito boa Eu também. gosto da Bob também, putz. Não dá pra fazer cinco, sabe? Não, mas tem que escolher. Tem 120 pra escolher, você vai escolher cinco. Eu vou escolher. É, qual que é a minha primeira? A Bêndola. Tá. Putz. A Bêndola. A Kátia. A Sharon. A Eve. E a Nossa, Bob. A Bob. eu gosto do Bob. Isso. Esse é meu top 5. Agora. Tá. Season 5. Jinx. Jinx não foi a que tava cotada pra ganhar. Eu achei legal que a Jinx ganhou. Eu achei que a Não, Alaska mas tava muito cotada pra ganhar. Ai, Alaska. Ai. Porque ela era namorada da. Não, ela não tá cotada. Ela não tá cotada. É. É Ela foi assim. cotada pro All Stars. É All que assim. Stars ela tava Não. cotada. É, mas pro All-Star sim. Só que tipo, ela chegou na Season 5 como a namorada da ganhadora da Season 4. Então ela tipo, tinha uma. Uma expectativa, É. mas não que ela tava cotada. É, sim. Cotada, Assim, ela tava ah, como é que é pro All Star. o nome Roxy? Odeio a Roxy porque ela era muito malvada com a Jinx, mas a Roxy era muito boa. Aliás, Roxy, deixa eu comentar um negócio. RuPaul's Drag Race me dá autoestima porque as queens gordinhas, elas são muito chiques e são muito. Elas não. Parece que não tem baixa autoestima, sabe? Apesar de ser gordinha. Tipo, ela se comporta como se fosse, tipo, dona do mundo, sabe? Eu vejo isso e eu me sinto, assim, eu me sinto mais. Tenho mais autoestima por causa das Queens gordinhas e como a Roxy era na Season 5. E você sabe que ela emagreceu através de uma dieta que era baseada em ódio pela Jinx Monsoon, né? Isso foi uma piada que alguém já falou, né? Sim, ela tava no Reed Da Alaska, é, né? da All Stars 2. Nossa, Tá. decorei as piadas dessa merda. Decorei. Eu sou o maior hétero do Vale que existe. Ai, hétero do vale. Ai, que nojo, Renan. Eu vou te dar um soco. Não, Peraí. precisamos terminar. Season 6. Quem é a Soco. Season 6? Bianca! Ah, Bianca. Bianca, Courtney Act, Ador Delano. Eu gosto muito da Ador, inclusive. É, a Dor tinha muita personalidade, mas ela era unpolished, unpolished. E a Courtney Act é muito É o loira azeda. conceito. Eu sei, eu adoro a Dor. Ador. A Dor porque a Dor ela é grunge, eu sou grunge, então adoro a Dor. A Courtney Act, odeio a Courtney Act porque ela é Eu muito loira gosto. azeda e ela era Mas ela é malvada. ativista. Tá, mas ela era malvada com a Joyce, como é que era? Que Joyce? Não tem Não é uma Joyce? Joyce. Ah, Wen, qual que é o nome dela? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn Ela Fox. era malvada com a Jocelyn Fox. Mas ela Não é pode? Foda-se! ativista. Hipócrita! Ativista por umas Ai, causas, você mas é não gosta malvada de com a partido, Jocelyn. então. Nada a ver uma coisa com a outra. Enfia no seu Continuando. cu. Continuando. Ah, a Bianca, acho que ela Não, ela tava. mereceu porque É. ela era muito melhor Nunca que nem foi pro todas. bottom, sabe, a Bianca? Ela tipo, ah, fazia o mesmo É. vestido e já tava bom, Eu sabe? acho que o primeiro RuPaul's perfeito que teve foi a Bianca e depois foi a Bob. A Bob também teve um RuPaul's perfeito, porque ela tava muito, desde o começo a gente sabia que ia ganhar. Daí o sétimo temporada. Eu não acho que foi tão ruim a sétima. Nossa, bem ruim. É Bem que sem você graça. assistiu na época, né? Eu assisti eu depois. assisti depois Ah, também. você assistiu depois É também? que eu assisti em seguida, eu assisti todas em seguida Ah, até a sim. sétima, aí eu comecei a acompanhar na oitava. Entendi. Nossa, bem sem graça. Violet só ganhou porque é magra e branca. Violet foi a primeira Queen branca sem graça a ganhar, tipo que, hein? Poderia muito ganhar. Até porque, tipo, Tipo, as era, roupas dela eram né? muito boas, mas, tipo, ela só tinha roupa. Ela só tinha roupa, basicamente. Sabe, tipo, Tipo, esquecível. é, tipo, Sem graça. desejo tudo de bom para você, irmã, mas, tipo, você é sem graça. Achei engraçado a véia lá falando, tipo, ai, porque falam que a sétima temporada é sem graça? Não é, tem muita graça. Tem graça por causa da Katia, não por causa de você. A Ginger Mindy, o Eu nome. gosto da Eu Ginger. gosto dela, mas, A Ginger foi a tipo. primeira Queen gorda a ser Não. roubada. Não é ela? É, A ela é. Latrice, ela saiu na. Ela ficou em quarto, né? E ela perdeu pra Chad no lip sync. E, tipo. Nossa, esse foi um dos lip sync mais pesados que teve. Mas a Latrice, tipo, saiu justamente. Apesar de ser uma das melhores Queens gordas que teve. Agora, a Ginger. Nossa, o top 3 foi tipo Ginger, a branca, qual é o nome dela, da branca? Violet Pearl. Violet, a Pearl é muito sem Violet e graça. Pearl. A E aí Ginger, tinha a Ginger. assim, Porra. quem ganhou não foi a Violet, Porra. foi a Ginger que perdeu. Porque assim, o musical da Ginger, o Eggs, foi muito bom. A Ginger merece o mundo, e ela não tem ainda porque o mundo não merece a Ginger. Oitava temporada, Bob Drag Queen. Né, tipo, infelizmente, qual que é o nome daquela que odeia a Bob? Quê? Aquela que odeia a Bob? Putz, não lembro. Ai, quem que é? Não lembro. Quem é essa do Betty? Eu esperava mais da essa do Betty. Ah, Thor de Thor. Tardutor. Ai, que sem graça. A Tardutor, ela tem tanta coisa pra, tipo, a Thor favor de dela, Thor, sabe? por Mas ela. favor, sabe? Você tem tanto em você. Esquece a Bob. Ela é uma queen que toca violino, ela tem tanta. Nossa, E ela tem uma perfeita. personalidade, sabe? Porém, esquece a Bob. Esquece a Bob. Bob, dona da oitava temporada, nona temporada foi. Quem é a nona? Ah! Sasha Velour. Sasha Velour. Perfeita, eu sou muito fã da Sasha Eu Velour. também gosto muito. Poderia estar no meu top 5. É, sim. Mas como são cento e poucas pessoas aí pra escolher, a gente acaba esquecendo umas e outras. Eu acho que o melhor. Qual que foi o melhor lip sync da vida? Agora, top 5 lip Não, não. syncs do RuPaul. Nossa, o da Sasha Velour tirando as rosas é muito perfeito. É meu top 1, o da Rosa. Nossa, é muito perfeito. Não tem. Puta. Perfeito. Combinou certinho com a música, Eu sabe? gosto da Detox com a Jinx. Sim, esse tá no meu top 5. Posso falar o meu primeiro? Pode? Meu top 5 é. Primeiro da Sasha Velour, infelizmente é uma branca, mas fazer o quê? Segundo é Dida Ritz, com a música lá da. Como é que é? Da Natalie Cole. Muito bom, acho que foi o primeiro lip sync que eu, tipo, dancei junto, assim, tipo. Fiquei o GIF da Michelle, assim, sabe? Aquele GIF que ela tá tipo. Não. Tá. Da Jinx e da Detox. Jinx, nossa, a Jinx ganhou aí contra a Detox, porque a Detox merecia ir pro top 3. Se não Top fosse a 3. Jinx, se não fosse a Jinx, a Detox ia pro top 3. É muito bom esse sotaque brasileiro. Top 3. Putz, eu gosto dos lip syncs da Musculosa. Qual que é o nome da Musculosa? Trinity. Não, da Musculosa da season Ai, passada. foda-se. Não lembro o nome da Musculosa. Gaia escrota. E Não lembro também. agora tá no meu top 5 a Ivi! Ivy e Brooklyn, o primeiro lip sync foi muito bom. Eu acho que o Perfeita! primeiro tá no meu top 5. O último foi tipo. A Ivy ganhou demais, mas o primeiro Foi muito bom. foi empate. As duas foram muito boas. Tá. Agora a season 10. Aquaria, outra branca sem graça, ganhou. Era pra. Como é que é o nome da gorda? Eureka. Eureka, era muito a season da Eureka. Eureka Era. perfeita. Tava cotado também, mas Sim, era. Tava cotado que é boa. Eureka perfeita. Na season. Eu assisti a season 10 antes da 9. Então, tipo. Eu gostava muito da Eureka na Season 10. E a 9 eu achei ela meio. Eu não sei, eu não gostei tanto da Eureka. Tipo, não, Mas eu não me vê. apaixonei pela É, Eureka, que nem eu me apaixonei porque. pela na décima Sim, porque ela temporada. parecia chata. É. Todo mundo achava ela meio chata. Tanto que aquela outra escrota lá teve um preconceito com ela. Falou: ah, não, você é chata, sabe? Sabe aquela que era cobra? Como que é o nome da cobra? Vixen. É, a cobra. Aí, tipo, ela falou: não, você é chata, porque eu te vi na última temporada. Tipo, mano, você nem Mas conhece eu a sou fã da Vixen, eu menina. sou fã da Vixen. Você nem. Não, ela é ativista também, mas meio que. Ai. Se toca, querida, A Ivy é de sabe? qual cidade? Ah, eu vou saber. Porque, tipo, você sabe que desde a Bianca Del Rio é só Nova York, só dá Nova York, né? Hã? Desde a Season 6, sim. A Bianca, Nova York, 6 é. Quem que é 6? Sexta? A sexta é a Bianca. Ah, sexta é Bianca, né? Então, sexta, Bianca, sétima. Violet, Nova York também. A Bianca, na verdade, ela é da Flórida, mas ela trabalha em Nova York. A Violet, Nova York. Bob, Nova York. Nossa, Bob. Nossa, eu lembro quando eu vi essa temporada. Bob, eu te amo. A Sasha também em Nova York e a Quarry também em Nova York. Quatro temporadas seguidas deu Nova York. Agora deu. Eve. Deu Eve. Não sei de qual cidade que é a Eve. Ah, agora só pra terminar o podcast, deu 30 minutos já de comentários. Quem que você espera que vá pro All-Star? Pros próximos All-Stars? Não precisa ser o All-Star 5. Quem que você quer aqui? Não, mentira, eu quero que vá a Brooklyn. A Brooklyn pode ir, É, a né? Brooklyn vai, eu acho. A Brooklyn, acho que ela é inteligente. Ela não vai no próximo All-Stars. Ela vai, tipo, esperar um All-Stars e vai no, tipo, All-Star 6, assim. Porque, tipo, é muito recente, sabe? Eu acho pra. Eu acho que não é muito bom você sair da sua season e já ir pro All-Stars. Tá. Mas a Brooklyn a vende. A Com certeza vende, vende. velho. Vende. Eu espero a Nina. A Nina? A Nina, a Plastique. Não, Plastic não vai. Você acha que ela não vai? Ela Não. foi, era uma das queens mais Não vai. gostadas. Não vai. Não vai, tô te Não vai. falando. Conheço o RuPaul's Drag Race, não vai. Eu acho que a Plastique vai. Não vai. Ok, é minha opinião. Foda-se, você não faz parte da comunidade LGBT, por que Ah, é não, seu só pau no cu? LGBT que É? ouve RuPaul's Drag Race É. agora. Sou preconceituosa, heterofóbica. Heterofóbica Continuando, mesmo. Plastique. Não Vamos vai, apostar quanto Plastique. Plastique vai pra. Puta, mas aposto. Mentira, ia falar aposto cu, não aposto cu. Aposto 10 real. R$ 10 que o Plastique vai Imagina, pro bolso. daqui 3 anos, All Star 6, a gente já terminou e a gente se odeia. Daí você fala assim, então, Tá me Plastique devendo aqui. R$ 10, sim, exatamente. Até o final de RuPaul's Drag Race. Até o RuPaul morrer. Não. Terror, O RuPaul não vai RuPaul não vai morrer. mais. Mas. Só terminando, né? Plastique, Nina West, vende Brooklyn. É, vai todo mundo. Ah, vários merecem. A Silk vai porque A ela quer a Silk. TV. É, a Silk A Silk merece. vai, a Plastic não vai. A Kyria talvez vá. Acho que Não. é. Talvez. Talvez a Kyria vá em algum. A Scarlett. A Scarlett merecia mais A coisa. Scarlett merecia. É, e eu gosto também da que é indígena. Sugarcane. Sugarcane. Sugarcane. A Aliás. Sugarcane vai. A Sugarcane vai com certeza. Aliás, eu queria dar uma ideia para RuPaul, se você estiver ouvindo. Eu quero que você faça um All Stars Redemption. Como é que é? Sei lá, Fala, você é que tá tipo pensando. uma especial só de redenção. Só com as queens que foram mal e agora elas podem ter a chance de ir melhor. Tipo, as Sofrer. piores queens, assim. Aquela. Pork chop. A Pork Chop não vem, porque a Pork Chop é tipo uma das. Ela é tipo. Ela já era amiga da RuPaul quando entrou, Mas sabe? dá pra fazer um episódio só com todas as primeiras eliminadas. Sim, então, é isso que eu queria. Só que não precisa ser exatamente as primeiras eliminadas, mas tipo. Tipo aquela. Puta merda, aquela. Aquela chata do caralho, a Valentina, filha da puta. Não, a Valentina merecia. Ela era chata e Merecia. cobra Vou e. levar um Mas ela era tiro no boa. cu. Enfim, essa é a ideia, RuPaul. Faz um All Stars versão Redemption. E eu esqueci que eu ia falar. Ah, sim, só queria falar que eu tô cansado de RuPaul, porque eu vi, acho que no último ano eu vi todas as seasons, quase. Só deixa, vamos terminar o podcast, tá? E eu acho que eu me apropriei demais da cultura LGBT e agora eu tô cansado de me apropriar da cultura LGBT. Vou me apropriar de outras coisas. Faz E um RuPaul futebol pro Renan poder ver. nossa, perfeito. Futebol de drag queens, quero muito. E eu também acho que o RuPaul perdeu a mão. Acho que tem que terminar, RuPaul. Tem que acabar o RuPaul. Porque. Você é hétero, seu pau no cu. Não, mas eu acho que é ruim. Porque a competição é ruim. Como é que, tipo, a Nina, por exemplo. A Nina é perfeita, mas ela não ganhou. Eu não quero ver, tipo, a Nina chorar porque ela não ganhou o RuPaul, tá ligado? Eu não quero ver a Nina Mas ela chorar. não chorou porque ela ganhou Miss Ela ganhou, Congeniality. mas, tipo, ela ficou triste. Eu não quero ver a Renan, Nina triste. termina o podcast. Eu vou terminar. Mas assim, RuPaul tem que acabar porque mexe demais com o coração das Queen que são gente boa. É isso. Eu queria dizer que o Brasileirão tem que acabar porque mexe demais com o coração dos jogadores que são bons. Pau no cu dos héteros, a lição que fica aí é que hétero é tudo lixo. Boa noite.